sobre ser entrepreneur que me deram para mostrar as minhas mais valências, a paciência que as pessoas tiveram comigo, que sem eles também não iria conseguir. E no fundo, isto aqui é mais um objeto que vai enriquecer o meu currículo a nível profissional e pessoal. E a todos muito obrigado. E custou muito? Não custou. E agora vamos pensar no futuro. Exatamente. Já está a pensar, já quer mais. Ora, quem sabe, não é? É um bom exemplo. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado.